dias pra eu voltar pra casa. É que hoje só vou parar de beber quando na carteira não estiver mais nada. E o compadre é o Diogo, que acabou de tocar aquela música pra acabar com a cachaça no bar. Presta atenção no serviço pra poder aprender. Hoje eu tô dando aula de como beber. Faz aí, vem, vem. E quando eu paro pra beber, eu bebo mesmo, gasto meu salário inteiro. É desse o teu que eu boto pra doer o dia inteiro. É de arrepiar nos devos. É desse modelo. Bota a mão na cabeça pra não perder o juiz e a roda. Chora não, bebê. Isso é Diogo Dourado. Ô, garçom, vem comigo, vai. Hoje o garçom vai me emprestar 20 reais pra eu voltar pra casa. É que hoje só vou parar de beber quando na carteira não estiver mais nada. E o culpado é o Diogo, que acabou de tocar aquela música pra acabar com a cachaça no bar. Presta atenção no serviço pra poder aprender. Hoje eu tô dando aula de como beber. Vem comigo, vai. Quando eu paro pra beber, eu bebo mesmo, gasto meu salário inteiro. É desse modelo que eu volto pra doer o dia inteiro. É me arrepiar os devos. É desse modelo. Quando eu paro pra beber, eu bebo mesmo, gasto meu salário inteiro. É desse modelo que eu boto pra doer o dia inteiro. Vai de arrepiar nos devos. É desse, vem comigo assim, vai. Quando eu paro pra beber, eu bebo mesmo, eu gasto meu salário inteiro. É desse modelo que eu boto pra doer o dia inteiro. Vai de arrepiar nos devos. É desse.